Esse Aquaman do Fast Comics tava muito esquisito, cara. Cara, eu tô olhando aqui, velho, ele parece o cara aquele que morreu agora há pouco, dos Trapalhões, o Ted Boy Marino com um figurino do Clovis Bornai, cara. Nossa. Tinha um Aquaman na Fast Comics? Peraí. Então, eu não vi ele lá, eu só vi depois por foto no, manda na, link aí, na internet. Peraí, peraí. Imagens. Temos de. Cara, é tenso, peraí. Então, segui aqui, cara. Peraí. O mendigo tatuado. É, o mendigo tatuado. Que isso? Nossa. É a Abby. Meu Deus! Muito escroto, né, cara? Esse cara dia, velho. Eu não vi esse Batman, esse Robin. Nem eu, cara. Tem uma foto que ele tirou. Ele não tirou uma foto com vocês? Cara, se ele tivesse usado uma camisa laranja, só uma camisa laranja ia ficar melhor do que isso, Não. Gracinha. Site que falou do evento que botou uma foto com ele. Deixa eu lembrar. Cara, essa piruinha é muito escrota, cara. Pô, deve ter sido ou o Kibe Louco, ou Não Salvo, ou Jacaré Banguela, né? Que só coisa de tropa. Esse cara é pra promover o evento. Impressionante. Que absurdo. Você gostava da tirinha que eu fiz do Móvel com Manhattan? Ficou maneiro, né? Que foda, cara. Ô, eu não vi isso aí, tem um link aí, cara. Tem. Pode mandar pra você, É, eu fiz o por favor. texto. Eu vou procurar, peraí, tô procurando aqui. É, eu fiz o texto e o Manhattan, que é amigo nosso, desenhou. Pera aí, eu tô com outra imagem. Agora eu vi, foi os guris do Pipoca e Nanquim que tiraram foto com o Aquaman aqui. Olha que tenso aqui, cara. A Caralho. cara do Bruno, velho, do tipo assim, ó, eu a garanto. Like a boys. Velho, olha o bola de meia Jones, cara, é constrangedor, velho. Que ridículo, cara. Caralho, cara. Que esse velho usou antes de ir para o evento, hein, cara? É o acabamento de Don't Come, come, come, É muita droga, né, cara? Cara, HDR, DJ. Cara, esse desenho do Evandro ficou muito foda, cara. Foda, cara, porra. Inferno, beatificado. Beatificado. É, eu sou longe, puxa. A Arlequina tá bereza, ela tem brinco, tem tapa-olho. Com Cara, eu tô chorando. Isso é remix do dubstep do Daniel HDR. Deu pau no. Eu perguntei pra ele. É que eu perguntei pra ele, HDR, você comeria o Mo? Aí ele ficou assim: com. Aí ele se desligou. Com. Ah, tá gravando isso, por favor. O cara ganha 15 mil reais, $5 por mês da DC e compra esse PC da Xuxa. Aí, amor, olha o novo modelo pro Aquaman do reboot. Ai, deixa eu me recuperar aqui, cara. Amor, respira fundo antes de abrir essa imagem. Nossa! O Dá tá fazendo cosplay de Aquaman agora também? Aquaman. Cara, nem o Robin, a cara do Bruno. Nem lá. O Robin do Dadá ficou tão escroto, cara. Agora cá entre nós. Chegou o Comic Con, Pac-Man. Jimmy. Agora? Jimmy. Esse Aquaman tá de piu-piu duro, não tá não, olha. Então ele colocou uma meia, né? É, cara, acho que ele ficou feliz de ver o garoto aqui do lado dele. Cara, e olha esse gurinho de óculos lá direito. Ele tá com cara de come. Ah, que coisa surreal, gente. Cara, alguém tá gravando? Depois a gente tem que mostrar isso pra ele, pro Pogadr, cara. Eu tô, cara. Eu sempre pego esses flagras assim, né? Começa logo, Léo. Tá bom, começa. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Enxuto. Calma aí, cara, tem que dar um tempinho, porque se você emenda assim, na hora de editar ficou merda. Ele nunca editou um podcast, ele não sabe, tem que parar. É, dá aqui assim, Léo. 3, 2, 1, aí vai. Isso me lembra. Ah, merda, tudo bom? 3, 2, 1... Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu não vou aceitar. Tem que gritar. Por que você gritou? Porra, Dada, cala a boca, cara. Caralho, não, cara, Dada. Tem que gritar, porra. É que você quer grito, Dada? Então foda-se! Tá bom? Dada, o teu ressurgimento tem que ser gradual, velho. Não pode chegar, já tá achando que tá abafando e... Não pode chegar em toda a sua glória, assim. Você já quer sentar na janela, Dada? Né? Não pode. Sai daí, caralho! É isso? Você dispersou o nosso host, mano. Dispersou. Eu tô com sono, vou fazer bem, senhoras e senhores. Vai, bora, vou começar. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Vale dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou na companhia dos nossos queridos amigos de sempre, mais alguns convidados ilustres. Não, um convidado ilustre e um convidado não tão ilustre. É verdade, um convidado ilustre que já é da casa, na verdade, um convidado bem fuleiro, pra falar a verdade. Mas estamos por parte. Estamos aqui seguindo a ordem no meu Skype com nossos queridos amigos Inferno. Eu não sei de nada, mas tô aqui só pra falar merda. Nosso querido amigo Sorg. Querido amigo Sorg. Nosso querido e pequeno amigo Mou. Mou? Falhou a voz dele. Não, desculpa, não vi que era eu. Oi, Mou, desempregado. Cara, mais alto que eu, porra. Pequeno, não, eu que sou pequeno. Ele quis dizer que eu sou menino. Ah, tá bom, agora cala a boca. O nosso querido amigo imitador Joker. É fantástico. E como convidados, nós temos nosso querido mendigo tatuado, Segui, que acabou de cair. O teste dele é que tá popular, o ar, sabe? Vai logo e coloca o center. Come. E essa altura, como vocês já devem ter percebido, tá um convidado ilustre, que é ilustre, mas já é da casa, sabe? O que aconteceu com o Lô? Levou um tiro. Você tá me ouvindo, cara? Vamos, aí, cara. Agora é o seguinte, agora cala a boca que você perdeu a sua vez. Vai entrar o rap come-come na tua vez. Pô, eu ia falar come-come na minha apresentação, cara. Perdeu. Perdi. O Léo caiu. Nossa, mão caiu. Eu ia foi assassinado. Com aquele ato todo? Isso. Vai lá, Dadá, então tu apresenta, Dadá, enquanto isso. É, ele voltou. Eu tô aqui, eu apresento o Dadá. Voltou. Vai, voltou, Léo, segue. Então, senhores, como vocês sabem, nesse fim de semana passado, nós fomos convidados ilustres da Fast Comics, da 19ª Fast Comics acontecida em São Paulo. A organização entrou em contato conosco, pediu nossa presença para brilhantar o evento. É uma puta faca. Infelizmente, como o valor do oferecido não foi muito grande, só mandamos 3 elementos para lá. E a gente vai falar da Fast Comics, do que aconteceu de legal lá, do que aconteceu de não tão legal, das companhias que encontramos. Mas antes de fazer isso, nós vamos falar de um eventinho menor que o HDR esteve visitando, que é New York Comic Con, que é um evento muito menos importante do que a Fast Comics. E exatamente por isso, só a HDR foi falar. E vamos seguir o Bari. HDR, tirando... Ah, lembrou do meu nome? Vai. Em princípio, tu não me apresentou, eu não existo nesse episódio. Eu tô falando. Peraí. Para tudo então. Até o momento que eu achei que eu tinha apresentado, eu tinha te apresentado. Caiu no vácuo, velho. Eu caí e não. Cara, você parou bem na hora que você falou: estamos com um convidado ilustre da casa. Pá, viu? Como assim? Pra quem não percebeu, estamos com o Daniel HDR, que eu ia apresentar, mas bem no momento que eu ia apresentar, eu caí. Caralho, hein, meu? Agora tu já falou duas vezes, né? Tá bom. Parece eu lá com o Flávio Luiz, lá na Comics Fest. Porra, Dadá. Eu me toco, cara. Dadá, ano que vem vai chamar Comics Fest só pra você poder falar Fast Comics. Muito bom. Bom, antes da gente falar da Comics Fest, eu gostaria muito que a única pessoa que nós conhecemos que esteve na New York Comic Con, que é o Daniel HDR, nos contasse o que ele viu ou fez interessante lá enquanto ele ganhava milhares de dólares vendendo commissions. Eu não vi painel nenhum. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho algumas coisas a dizer, tá? Então, primeiro, o evento triplicou de público. Eu não tenho números exatos, mas eles precisaram colocar o Artist Alley, que é a área dos desenhistas, atendendo o público, num saguão no outro extremo do centro de convenções. E aí, os artistas até ficaram assim, pô, tinha aqueles nerds gordos, vão lá visitar a primeira parte, fica intransitável. Quando eles descerem as escadas rolantes, eles vão estar cansados com o seu copo de 700ml de refri e o seu balde de nachos e vão pensar assim, pô, eu vou caminhar o Artist Alley. E aí eles não iriam lá, né? Ô, HDR, essa já é... Quantas vezes você foi pra essa feira? É a terceira. Ah, tá. Terceira vez. E o evento só tem crescido e a gente já estava temeroso que o pessoal não fosse essa área que é o Artist Alley ficou... Só que a gente ficou muito enganado, porque além dos ingressos terem esgotados, e não é pouco ingresso, tinha cambista na porta do evento vendendo ingresso a $400. Caralho. Tava violenta a coisa. É, o Brasil sofre de cambista, né? Teve um evento aqui na semana passada que foi assim também, né? É. Teve um evento aqui em São Paulo na semana passada que foi igual, tipo... Tinha, acho que era 40 pau o ingresso e tinha, acabou os ingressos, só tinha cambista vendendo a 200 pau, entendeu? E assim, muita gente foi porque o evento, além dele ter os ingressos esgotados, eles tomaram a iniciativa de fazer os lojistas e os artistas no Art Alley poderem vir uma hora antes do evento abrir e ficarem durante uma hora depois. Ou seja, o público era levado a sair do centro de convenções quando dava o horário final, e quando eles estavam indo embora, os que permanecendo acabavam indo tudo pro Artist Alley. E velho, foi um puta puteiro do caralho, velho. Foi muito louco. Agora, HDR, você já foi a San Diego Comic Con, né? Nunca, graças a Deus. Nunca foi? Por que graças a Deus? Por quê? Deve ser uma putaria maior ainda, né, cara? Eu queria justamente fazer o seguinte, traçar um paralelo entre a San Diego Comic Con e a Nova York Comic Con. Quais são as diferenças, o tipo de público é diferente, a natureza do evento é diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Apesar de você não ter ido a San Diego Comic Con, você sabe como é que ela é, né? Então você pode falar um pouco, fazer um paralelo sobre as duas? Mas é, conheço muita gente que foi e pelas observações eu posso dizer o seguinte. San Diego é mais show business. Então, muito estúdio de cinema faz lançamento lá, seriados de TV, etc. E aí, tu pega um público que é muito casual, assim, não é aquele público colecionador. Uhum. E aí vira um puta puteiro do caralho, porque o espaço não é o suficiente. Então, o pessoal que fica na fila de um painel, quando chega pra encostar na porta, acabou os lugares. Os corredores estão tudo passando no meio da multidão. E o Artist Alley, ele é uma área muito... que concorre muito disputando atenção com todas essas outras coisas, sabe? E sem falar que em San Diego é tudo o dobro do preço. O centro de convenções fica longe de tudo. Pra tu ir do Brasil até lá, tu tem que gastar um voo internacional e um voo doméstico nos Estados Unidos. Os hotéis são caros, a alimentação é cara. Então é muito contramão. Enquanto que o evento de Nova York... ele é mais organizado, o evento ele tem seriados, tem cinema, é focado principalmente em quadrinhos e games. Então, é uma coisa assim, bem mais direcionada, o público, ele é um público que tá indo, não é a mão da caralho, só pra pegar lá e pegar na mão do artista do Prepúcio, sei lá que porra de filme é aquele, saca? É focado pra quadrinhos, sabe? Uhum. Durante essas feiras, a HBO aqui no Brasil, eles costumam ter. Eu assisti dois especiais da San Diego e uma da Nova York que passou na HBO. E de fato, assim, é muito evidente isso que o HDR falou, que a San Diego ela é voltada para a cultura pop em geral. Então, às vezes, são muito mais destaque para um cinema, para um Spielberg que está lá promovendo um Tintin ou alguma coisa assim, do que o quadrinho. O quadrinho, ele acaba sendo um subproduto dessa feira. Exatamente, exatamente. Aí tu tem, por exemplo, no Artist Alley, vamos dar um exemplo aqui. Tu tem lá o Garcia Lopes, ou tu tem o George Pérez dando autógrafo. Uhum. Ninguém dá bola, cara, porque tá uma porra de um ator, de um seriado, whatever, vai ser cancelado. Mas então, hein, Daniel, então pro cara que é colecionador de quadrinhos, de repente, por essa sacadinha aí, vale mais a pena de repente ir ali que não vai ter fila, né, cara? Vai pegar menos fila e coisa assim. Meu, mas cara, o que adianta não ter fila se você não consegue chegar no lugar? É, verdade. Eu não sei se é assim lá, pelo que eu vi, até não é nem no mesmo lugar, né, isso, na San Diego, é tipo assim... É um em cada ponto da cidade, não é? Por exemplo, Exatamente. Sei lá, negócio de filmes em um lugar, quadrinhos em outro lugar. Eles têm vários pontos de promoção de coisas, né? Eles começaram a fazer isso porque já tá ficando insuportável a coisa. É, mas também tem aquilo, né, Mo? Você só vai conseguir o autógrafo do Johnny Depp se você for na San Diego Comic Con. Então no meu cu. É, você vai encontrar essa puta paga lá, exatamente. Eu acho. É o inferno, cara. Quando ele não fala uma coisa necessária. É, cara. Prefiro George Pérez, tá? O meu desnecessário é absolutamente necessário. Aham, Cláudia, senta lá. Eu preciso dizer uma coisa também, falando a respeito do George Pérez. Diga. Cara, tu sabe quando tu cresce lendo o trabalho de um cara? Sempre pensou querer conhecer o cara. E quando tu consegue conhecer o cara. É acima das expectativas. Esse gente, é o Pérez, cara. Gente fina demais, cara. Puta merda, cara. Eu só digo uma coisa pros ouvintes. Aguardem final do ano, Argcast e Jorge Pérez. Vocês vão ter uma surpresa. Opa! Eu vi a foto. Tu me mostrou a foto lá na FastCon, que você tá com ele, né? Agora tem que ter uma surpresa maior do que uma foto. Ah, cara, ele tem o quê? 2 metros e cacetada de altura? Ele é muito alto. Bom, eu sou baixinho, cara. Você é da altura do franguinho, HDR. Eu ia falar isso, cara. É mais ou menos isso aí. Porra, é um palumpa então, porra. Ô, Gader, uma coisa assim que me ocorre quando eu vejo vocês vendendo arte, vendendo com mim, é o seguinte, cara. Vamos tirar a parte de você como artista, você mostrar seu rosto, né? Que isso é muito importante. Você tá lá, as pessoas saberem quem é você. Pensando só na questão de grana, cara, vale a pena ir pra uma New York Comic Con vender tua arte? Tá falando como profissional ou como fã? Não, como profissional. Eu vou até lá pra fazer dinheiro. Vale. E é só isso que eu vou dizer. Olho gordo tem um monte por aí, né? Então eu não vou falar mais nada. Cara, tá, beleza, você vai pra trabalhar. Cara, só que... E quando você... Igual você falou na última vez, uma vez você falou quando você encontrou com o Walt Simons, cara. E aí, você tipo... Cara, foda-se, não vou ficar vendendo aqui mais não, vou tietar. Você encontrou com o George Pérez, cara. E... Porra, George Pérez, ó, George Pérez, Ron Garney, Phil Jimenez, Herb Trimpe, também tava lá alguns parceiros que eu tive como arte finalista, né, tipo Norman Chan, tava lá também o Scott McDaniel, tava o Tony Daniel, tava, quem mais, o Michael Golden. Independente do tempo que eu tive pra conversar com colegas de produção, meus ídolos e tudo mais, cara, eu tive bem menos tempo, porque mesmo que eu parasse pra dar uma volta, cara, tinha tanta gente que, pra vocês terem uma ideia, domingo, que é o dia da Xepa, que eu sempre falo que é o dia que tem os melhores textos, eu só consegui sair da minha mesa quando eu cheguei. Na verdade, eu consegui dar uma volta nos estantes das lojas às 8h30 da manhã de domingo. E eu tive uma hora, porque aí o portão abriu às 9h30. Que aí... Aquele bando de nerd gordo correndo com sacola pra dentro do evento. Né? Agora, uma outra coisa que eu preciso também comentar é o seguinte, cara. É engraçado que a gente tem fenômenos como o Walking Dead, que tava tendo um flash mob lá na frente, que teve o painel com os artistas do seriado, porque a nova temporada estreou domingo, mas nem por isso tirou o foco das editoras, por exemplo. E duas coisas que eu percebi também referente ao mercado editorial lá. A Marvel me pareceu muito apagada. O stand dele estava com a metade do tamanho do da DC. Os anúncios deles foram muito minguados. Não sei se é porque eles despejaram tudo que podiam na San Diego, por eles terem um foco mais agora no estúdio de cinema, né? Não tão errados, mas, sabe, poucos anúncios de quadrinhos pra valer mesmo da Marvel. E a DC anunciou mais coisa, e o espaço físico do evento, da DC Comics, no evento da DC Comics, era enorme, cara. Tinha uma área gigantesca só pro DC Nation, pra ter uma ideia. Tinha uma outra área que os artistas contratados da editora iam lá fazendo demonstrações, que eram tipo vídeo-aulas, assim, pro público. O pessoal ficava no stand, aí perguntava pro cara, o que faz físico de personagem? E o cara ia explicando com o microfone, estilo... aqueles microfone headset, o pessoal olhando e fazendo pergunta pro artista ali em loco, sabe? Então, quer dizer, nesse sentido de quadrinhos, ficou bem evidente esse tipo de coisa, sabe? As editoras estavam bem diferentes, vamos dizer assim, a sua presença, né? E as editoras independentes também, elas estavam cravando um espaço bem legal. A Image, então, ela cresceu bastante com o fenômeno Walking Dead, pela presença do seriado, quanto pelo tempo que já tá tendo, né? E as outras editoras menores, como Avatar Press, a IDW, também estavam com um espaço bem legal. O Comixology, que é o de web de quadrinho digital para celular, os caras cresceram em presença física no evento, assim, pra caralho, sabe? estavam ali com demonstração, um monte de device pro cara testar, ler quadrinhos neles. E as empresas de videogame estavam com umas cosplayers gostosas pra caralho. Que isso? Agora nós estamos conversando. Dona HDR não tá por aí não, né? É cosplayer gostosa, mas a foto que ele mostra pra gente é do Aquaman, né? É. Aquaman de pau duro. É mais fácil ver o Aquaman de pau duro do que o Batman, né? Oh, wait! Que bicho. Festa da DC é foda. E esse ano, cara, a festa da DC, todos os drinks da festa eram com o nome de vilão. Eu vomitei todos os drinks, cara. Eu não preciso dizer que eu vomitei no hotel pra caralho. Vocês ficaram naquele hotel creepy lá, que vocês ficaram na primeira vez, ou, galera? O hotel melhorou, velho. Melhorou. Ou seja, você ficou no hotel. A TV não funcionava, mas tinha Wi-Fi em todos os andares. Mas ainda era aquele lá que tinha a porta que dava pro puteiro, uma boate do lado. Ou era o outro agora? Esse mesmo. Esse mesmo. Mas assim, a festa foi massa, cara, e eu... Sei que tava eu no outro dia de foto, fazendo commission e dando autógrafo. Aquela cara de... Pediu uma sketch cover. Aquela cara de pedido, né? Isso, teve um cara que pediu uma sketch cover pra mim, e eu fiz. E ele tirou uma foto minha, cara, eu tô com uma cara assim, sabe? O fã deve olhar assim, pô, coitado do cara, eu trabalhando um monte, ó. Chega a estar cansado com essa cara desse jeito. Que nada, vai num pudim de cana, né, cara? Passou a noite inteira bebendo. Então ele pensa, né, porra, o brasileiro vem pra cá beber e depois não trabalha direito, né, filha da puta. Pega o sketch que o Daniel fez, olha que merda que ficou. Muito bom. O importante é que o Daniel ficou muito foda. Sim, sim. Galera, algo mais a acrescentar a esse pequeno evento que é a New York Comic Con? Eu tenho uma pergunta. Ô, Daniel, como que é, cara? Lá vocês são convidados aí ou vocês vão e tem entrada VIP? Vão por conta? Nós temos entrada VIP, mas no meu caso, por conta. Eu não tava andando de pé, né, no carro. Mas enquanto o artista ele vai participar de algum painel, alguma debate ou palestra, ele geralmente tem as passagens pagas, às vezes as passagens e as estadias pagas, mas o grande número de artistas que vão pro evento, eles estão indo como investimento, sabe? Então, a Ellen, por exemplo, os artistas pagam pelo seu espaço físico no evento, pode comprar uma meia mesa, uma mesa completa, tu pode... É completa. Completa. Você divide a mesa com o artista, ou então você fica sozinho na mesa. E tudo que você faturar é seu, no caso. Sim. Mas no meu caso, eu fui com um investimento próprio. A gente foi em turma, eu tive acesso de entrada VIP. Mas no caso, eu paguei pela minha mesa, paguei pelas passagens, estadia. Foi como investimento mesmo. O Leifel foi? Foi? Leifel foi? Não, cara, ano passado ele foi e a puta tava maior do que a do Capulo. Te dá uma cadeirada nele lá. Ele não foi que ele tá se aposentando. Ah, tinha que chegar pra ele. Tinha que chegar pra ele e falar, Glide, seu grande filho da puta! Dá um abraço pro cara. Chega na voadora, cara. Voadora de dois pés na cara. Cara, o universo deu uma na trave hoje fantástica, velho. Pena que pensou na trave. Mas ô Daniel, chega, no caso falando disso aí agora, cara, tinha muito nesse evento assim, tipo, na Nova York Comic Con, muito autor que vai lá, tipo, coisa autoral mesmo, cara, tipo assim, não tá nenhum. O cara que quer ser quadrinista, no caso, né? Tem muito desse tipo que vai pra lançar coisas próprias, pra tentar fazer um nome, tentar conseguir um contato, alguma coisa assim. Ele é interessante. Eu sei, autoral, desculpa. Eu sei. Eu não tinha formulado a pergunta, eu formulei na hora. Ô, cara burro! Tem sim, o Articella é interessante porque ele agrega tanto autores iniciantes que estão ali com a sua revista feita com uma tiragem independente, bem pequena, até artistas que já estão publicando e vão ter que alternar o seu tempo ali no Articella ou então participar de uma sessão de autógrafos no stand oficial da editora ou ir numa palestra e tudo mais, até artistas que já não estão mais atuando no mercado e estão aposentados, sabe? Pra vocês terem uma ideia, o George Pérez, ele tava lá como convidado do evento, mas ele tava também vendendo as artes originais dele junto com o art dealer dele. E ele tava através do Heroes Initiative, que é uma iniciativa lá para desenhistas que estão para se aposentar ou já estão aposentados e às vezes precisam de ajuda para tratamento médico, qualquer coisa do tipo, sabe? E aí eles têm um fundo em comum que ajuda esses desenhistas aposentados. E tudo que o Jorge Pérez faturava, 50% ele estava destinando para o Heroes Initiative. Então, se tu ia na mesa dele e encomendava um sketch para ele, uma commission, 50% ia para o Heroes Initiative. Na quinta-feira foi o dia VIP, o Jorge Pérez ele falou assim, ó, quem doar $10, Initiative, fica 10 minutos, a gente pode falar o que quiser, me pede o desenho que for possível fazer nesse tempo. E ele ficou os 4 dias do evento, cara. Pra vocês terem uma ideia da consciência da classe de artistas lá perante esse tipo de coisa, sabe? Então, eles formavam tipo um fundo de previdência, né? Alguma coisa assim? Exatamente, porque por que pareça, lá nos Estados Unidos, a situação do ilustrador de quadrinhos é muito semelhante à daqui, no referente a direitos legais. Então, tu tem o Comics Legal Defense, que é pra ajudar autores referentes a autorais. E tu tem o Heroes Initiative, que é pra ajudar no referente à saúde, tragédia, coisas do tipo. Então, é legal que tem no Arts LA tanto os iniciantes, quanto os atuantes, quanto os veteranos, sabe? E é um clima de colaborativo muito legal, sabe? Que foda, cara. Acho que é importante pro cara que assim, lógico, que puder, né, bancar isso, né? O cara que quer começar a entrar nesse ramo, uma viagem, assim, mostrar a tua cara lá, né? É muito importante, eu acho, né, cara? Mostrar o teu trabalho lá, né? Concordo. E eu te falo mais, se o cara não tem exatamente um projeto autoral pra apresentar, ou ele até mesmo tem um projeto autoral e ele quer oferecer pra editoras, também é um bom investimento, porque todas as editoras, sejam grandes ou pequenas, elas têm janelas nas suas programações que são pra avaliação de projetos de portfólio. Então, é só o cara ficar de olho no site da determinada editora que ele está em foco, saber ali o horário das avaliações de portfólio, das entrevistas, por assim dizer, né? E o cara, é só ele se programar e ele vai nesses horários. Quando ele percebe, ele fez um network medonho, sabe? Enorme, que ele pode usufruir depois pela internet, mantendo contato com o pessoal, né? Sim. É, porque é muito... É mais do que ser só um e-mail na caixa do agenciador ali, né, cara? Isso aí é a pior coisa. Gente que fica criando profile no Facebook, adiciona, sei lá, um desenhista profissional, um editor, e aí fica botando o nome do cara em tags, em imagens que o cara ainda não tá tão bom, é queimação de filme. Então, é preferível tu ir lá, ter um meeting com o cara, falar com ele pelo Skype, até se ele der essa margem, e dizer, olha, eu queria poder avaliar meu portfólio com vocês e tal e coisa. É uma atitude bem mais profissional do que tu ficar a moda caralho no Facebook, a tag, sem critério nenhum. Sem dúvida. Entendi. É a mesma coisa que eu querer procurar um emprego, eu quero trabalhar na IBM. Vou colocar o diretor de TI da IBM, vou adicionar ele no Facebook e vou ficar... Ele é tão melhor que... né? Manda convite de jogo pra ele, Léo. É, eu mando convite de Farmville pra ele. É, quem sabe ele aceita e já era, fez amizade. Muito bom. Galera, algo mais a dizer da New York Comic Con? Galera, New York Comic Con à parte e outras Comic Cons à parte... a gente já falou bastante desses eventos menores, então agora vamos pra nada. vamos pro que é de maior no entre os eventos de quadrinhos mundiais. Vamos pro que interessa, né? Vamos pro que interessa. Porque colocou a gente pra dentro de graça. Que colocou a gente pra dentro de graça. Que é a São Paulo's Fast Comics. Não, por que São Paulo's Fast Comics? Não teve a New York Comic Con? Nossa, é por que São Paulo Fast Comics? Porque ela foi em Guapimirim da. Ah, nem chama São Paulo Fast Comics. Ah, tá bom, chega, porra. Seu então, idiota. Esse evento incrível, que inclusive, como eu já mencionei, solicitou a presença do BD e de alguns veículos menores, como emissoras de TV e similares, que estavam lá também. E, enfim, vamos falar das nossas impressões lá, já que todos nós, menos o Inferno e o Moi, que não foram, chupem, estávamos lá. Eu gostaria agora que os nossos convidados, já que o HDR já falou bastante lá de fora, eu queria que o nosso muito falador convidado, mendigo tatuado, desse suas impressões, pelo menos suas impressões iniciais do evento pra cara, gente... Cara, tem que mudar o nick dele pra mendigo tatuado, cara. Vou mudar, cara, pode deixar. Mendigo seguir. Vai lá, seguir. Pô, eu tô sem barba agora, então tô menos mendigo, tá? Já perdeu o cosplay, né? Acabou o evento, tirou o cosplay. Ah, tomou banho? Ainda não, né? Isso não pode. Senão sai a tatuagem de chiclete, cara. Deixa ele falar, porra! Chega, vai seguir, fala aí. Então, cara, eu... Nossa, é o Léo. É, o Léo tá dando eco. Léo, põe no mudo aí, tá dando eco. Ele tá dentro do casco, Léo. Pobre, porra, né, cara? Então, é a terceira Fast Comics que eu vou, cara. Essa tava disparada, a mais lotada. Aquela fila pra comprar tava absurda, assim, tava foda. Se não fosse o recurso da mão quebrada da mina do Sorg, cara, tava fudido, tava embaçado, né, cara. Não, era. Pode crer, essa mina tava grávida, a mão quebrada que tava comigo. Caralho, cara. Que filho da puta, tá contando o super trunfo, caralho. Não, que então. O que foi? Não, é fila preferencial, cara, pra especiais. Ah, tá. Ah, você foi com o Dadá, então. Eu era seu pai e sua mãe, seu viado. Vou te mostrar um negócio especial. Não, porque aqui, assim, lá no... Coisa na casa. Lá no, na parte principal, que é obviamente o estande da Comics, não era um estande, né? Era um... Era uma loja gigante, fechada. A fila tava absurda, assim, no sábado que a gente tava lá, tinha uma fila, assim, que era desumano, cara, era um negócio ridículo. Só que minha senhora tem o trunfo da gravidez, né, ano que vem eu quero ver o que a gente vai aprontar, mas tudo bem. Então a gente não pegou fila, porque o negócio era desumano mesmo. Mas corta essa parte do podcast, viu? A explicação é outra porta. Qual é o problema? Porque é foda, se minha mulher tá grávida, vou ficar deixar 3 horas na fila pra pagar a revistinha. Não, é gravidez, claro Tadá, né? Não é doença não, gravidez não. Não, eu sei. Não, eu idiota, eu sei disso. Tadá, você também aproveitou, né? Você também passou a fila. Não, cara, eu sei, cara. Você procurou fila também, seu puto, tá reclamando de quê? Viu, cala a boca, deixa eu falar, filho da puta. Não deixa eu falar porra nenhuma, cala a boca, Tadá, peraí. Galera, uma coisa até que. Esse lance da superlotação vale notar o seguinte: o nosso futuro estagiário, o franguinho lá do Macacos, Robôs, Zumbis, Infernais, Mutantes, From Hell, ele ficou 3 horas na fila. Isso à tarde. Chegou à tarde. É, me parece entrar, que assim. Né, isso pra entrar. Pra entrar. Me parece que às 5 horas... Não, pra sair. Me parece que às 5 horas fecharam, inclusive, fecharam os portões. E simplesmente não entrou mais ninguém. Eu queria perguntar... Oi? Eles estavam controlando a entrada, cara. Eles deixavam entrar depois de muito tempo, depois das 5, porque a galera entrava e não saía. Isso, exatamente. Uma coisa que eu queria perguntar até pro HDR, que já foi em outro... Cara, o que... Que diabos aconteceu? Eu lembro quando a gente foi almoçar, nós voltamos, a fila tava dando a volta do cartão. Tava muito, muito grande. Ficou 3 horas na fila. É, não é por um. Você, HDR, que acompanhou outros, que vê eventos lá fora, o que diabos houve, cara? O que poderia ser feito pra evitar isso? Isso aí eu conversei com o Jorge, que é o organizador do evento, e as pessoas que não conhecem o histórico do Fast Comics, ele era com formato de feirão. Certo? E no momento que ele tá ganhando painéis, sessões de autógrafos, convidados vindos de outros estados e países, tem que parar pra pensar que ele tá ganhando um perfil de evento. E a característica de uma feira é o quê? Que tu vai, olha o que interessa, compra e vai embora. E o evento, ele tem a tendência de concentrar a presença da pessoa pelo programa de atividades. Então, o espaço, ele era de feirão. Mas a programação, ela começou a se tornar uma programação de evento. Então, essa observação aí é pertinente. O que aconteceu, o que realmente aconteceu é isso. O pessoal estava permanecendo lá porque eles queriam ver toda a programação, só que o espaço físico não comportava isso tudo, sabe? E é interessante... Desculpa, não te cortei, bom. Não, o que eles têm que fazer é justamente isso. Ver um espaço maior, até porque o público está aumentando, e o evento está sendo. Está tendo valor agregado, ele está trazendo convidados, está tendo painéis dos convidados emendados com sessão de autógrafos. Então, exige um espaço maior. Eu acho que o pessoal não soube muito bem administrar essa parte, porque eu vi bastante reclamação no Facebook, na página da Comics. O pessoal falando que eles não conseguiram assistir as palestras porque eles estavam ou na fila para entrar ou na fila para pagar, então eles perderam tempo com isso. Então eles estavam na fila para pegar autógrafo de alguém. Então eu acho que assim, a parte do autógrafo não tem o que fazer mesmo, assim, não tem como dividir o cara em mais de um. Agora, sei lá, eles podiam administrar melhor essa parte de fila de entrada e de caixa para a pessoa poder comprar seu quadrinho com comodidade, com tempo. Sem ir na pressa, puta, preciso pegar aquilo, porque já vai começar a palestra do HDR, do James Plano e whatever. E só que organizar melhor isso, porque assim, a gente mesmo, se a gente não tivesse com os crachás de imprensa que nós conseguimos, a gente não teria almoçado direito, a gente teria que ouvir qualquer coisa lá dentro mesmo, porque a gente não poderia sair. E também, se não fosse pelo fato da minha esposa estar grávida, a gente ia perder muito tempo na fila, ia perder a palestra do HDR, ia perder a palestra do Sidão e do Beirute. Então, esse é um ponto assim, que eu acho que pro ano que vem eles têm que tomar um certo cuidado. Agora, mas o Sorg, fala então, pode falar. Não, só dizer que interessante isso que o Daniel falou, porque como é que o evento toma vida própria, né, cara? Começou de um jeito, as pessoas esperam que seja desse jeito, de repente a coisa toma um corpo, toma uma vida própria, né? E segue as próprias pernas, e a coisa vai embora. É interessante. E se tu pensar bem, a evolução dos eventos é mais ou menos por aí. É só tu ver os eventos de quadrinhos, como o FIC, como a Gipcom em Curitiba. Eles começam, às vezes, como eventos bem menores, a ansiedade do pessoal por ver mais atrações aumentando, e o caráter do evento muda mesmo. E uma coisa, às vezes, que eu percebo, e isso é uma crítica construtiva, eu direciono para os eventos de anime e mangá. Eles têm a mesma fórmula há quase 20 anos, sabe? Traz um dublador, traz um cantor do anime Marévora, ou do Tokusatsu, ou sei lá do quê. E fica nessa. Não tem evolução, cara. Esse negócio que o Aguilar tá falando, eu já fui muito evento de anime. E realmente... A gente cara, sabe, Dada. Tá, cala a boca. E realmente, cara, é sempre o mesmo formato, é sempre o mesmo cantor que vai todo ano, né? Só que assim, a falta... Eu não sei se chega a ser uma falta de organização ou uma falta de preparo do... Não, você chama-se zona de conforto. Exatamente. Falta de visão, Dada. Não, não é falta de visão, Sorg. Eu acho que é falta de organização e exatamente isso que o Daniel falou. Porque assim, cara, aqui em São Paulo tem sempre um evento... Eu não sei se... A gente vai falar o nome dos eventos, tudo bem? Pode, né? Então, pera aí, faz assim. Ó. Toda vez que falar o nome dos eventos, tu coloca... Come. Cara, medo de processo é uma merda, né? Depois daquela lá, né? Vai. Pô, tudo que isso. Rapidinho, Dada, tudo isso que a gente tá falando da Fast Comics, pelo menos da minha parte, cara, não é uma crítica negativa, é uma crítica construtiva, porque foi a primeira que eu fui e eu fiquei maravilhado, cara. Eu curti pra caramba, minha esposa gostou pra caramba, sabe? A gente se divertiu. A gente conheceu uma galera, gente fina, sabe? Eu tive o prazer de trocar uma ideia com o HDR, conhecer ele pessoalmente. Conversei um pouquinho com o Jamie Delano, conversei com o Daniel Beirute, sabe? Então, porra, cara, foi do caralho, assim. Só que como convidado, preciso também falar uma coisa, cara. É, o evento, eu nunca tive o Fast Comics. Foi a primeira vez. Foi as melhores impressões possíveis. Tirando o aspecto da fila, que é uma questão de evolução do evento, tá? É, ele também, ele certo, estava tendo sempre uma média de público e dessa vez ele deu um up. O evento teve um acréscimo violento. Talvez por ter expandido o quadro de convidados e tudo mais. Eu, como convidado do evento, eu achei excelente, cara. E foi a primeira vez que eu tava indo para um evento em São Paulo. Primeira vez, eu tô falando bobagem. O último evento que eu tinha ido como convidado para São Paulo tinha sido em 2008. E de lá para cá eu não tinha ido mais a nenhum evento em São Paulo, sabe? Foi muito legal reencontrar o público de São Paulo, sabe? E o evento, cara, era sempre evento de anime, mangá em São Paulo. De repente eu tenho um evento desse que atende a quadrinho europeu, quadrinho ocidental, quadrinho brasileiro, quadrinho japonês também. Cara, um público desse, sabe? Eu lembro, eu só posso lembrar uma coisa que o Sidney Guzman falou já em algumas entrevistas, de que a indústria de quadrinhos do Brasil, ela costuma ter ups and downs, né? Sobe e desce na sua curva gráfica de vendas e de público. E tá numa crescente constante. Porque ele chegava num topo, numa febre, algum modismo, pronto. As vendas caíam, as editoras fechavam e o caralho. Hoje em dia, cara, eu acho que esse crescendo tá começando. Acho que desde 2009, quando eu tinha tido o FIC. É, eu acho que foi. 2008, minto. O crescendo é constante, cara. O Fast Comics só foi mais um sinal disso. Eu fico imaginando como é que vai ser o FIC, por exemplo, do ano que vem. Uhum. Pô, eu vi. Teve uma hora que eu fui pegar um autógrafo do Civitelli que eu não consegui pegar por causa da palestra, né? Eu tive que desencanar. Mas, pô, tava um pai com a filhinha, cara, mostrando a revista do Tex, velho. E a filhinha achando o máximo, cara. Assim, muito, muito legal mesmo. Uma coisa que eu nunca tinha visto. É bacana mesmo. Dentro da área da comics, tinha assim, sentado no chão mesmo, o pai com uma criança, sabe? É, folheando ali o quadrinho e a criança encantada, assim. Isso é renovação de mercado, velho. É do caralho. É, pô, não, eu concordo, cara. É fantástico, assim. Eu falei pra minha esposa ano que vem, a gente vai de novo. Os meus enteados, eles estavam com o pai deles, eles puderam ir com a gente. Mas se eles estiverem com a gente ano que vem, eles vão, e meu moleque já vai ter nascido, vai também. Então, assim, é do caralho, cara, é fantástico, assim, a molequinha, tinha uma menininha que eu até consegui tirar uma foto dela de mulher, vestidinha de Mulher Maravilha, cara, correndo pra lá e pra cá, assim, encantada. Pô, muito foda, cara. É, e esse evento, cara, me expliquem uma coisa. A gente falou que o evento tava dando, a fila do evento tava dando volta no quarteirão. Não era um lugar muito grande. Por que que a gente, mesmo estando cheio, a gente conseguia andar tranquilamente lá dentro? Dá, mas teve uma hora que acho que foi antes de começar o concurso de cosplay, tava insuportável, cara. Não, mas tava ali na frente do palco, tava insuportável. Não, mas muvucou na frente do palco, só que antes de começar, que tava a galera andando, assim, pelos stands, tava lotadaço, cara, assim, você desviava de um e esbarrava no outro, assim, saía dando mochilada, tomava mochilada e tava foda, cara. Então, Sorg. O espaço não foi pequeno. Então, Sorg, mas assim... Ô, Dada, a área da feira era muito grande. A área que de fato é a feira, que era lá no fundo. Aquela área é muito grande e tinha muita gente lá dentro, muita gente mesmo. Porque a gente lá tava insuportável. Aquilo tava me dando da primeira vez que a gente foi, tava me dando uma neura. Pegar um sabre de luz e sair abrindo o caminho ali no meio do fundo. Sabre de luz que quebrado custava R$300. É. Verdade. E outra coisa, além de... Não, fala, segue. Naquele momento, pelo menos, o grosso do pessoal tava ali. Depois teve bastante gente que foi pro evento, mas, putz, cara, acho que uns 70% do público, a maior parte do tempo teve na feira. Então, por mais lotado que tivesse, na parte de eventos, a gente até conseguiu dar. Mais ou menos. Mas, ô Léo, eu digo isso, cara, porque eu já fui em um evento... Léo, então, os outros não vão saber, mas Sabe onde fica o Espaço das Américas, na Barra Funda? Sim. Então, é muito grande. É casa de show aquilo ali, né? Eu já fui em evento lá e aquilo ali ficou pequeno, né? Entendeu? Então assim, e ficou amarrotado, cara. Imbécil! Cara, tá tranquilo. Ficou amassado, Dadá. Amarrotado. Faltou uma letra. Ficou atolado. Ficou atolado. Ele ficou atoladinho. Cala a boca, hein, cara. E assim, cara, era um espaço muito, muito maior do que a Fast Comics. Acertei? Acertei. Não, errei de novo, né? Fast Comics, Dadá. Que é muito maior que a Comics Fest, entendeu? E não dava, cara. Agora, eu não sei. Eu acredito que, com a Fatal muito grande, eles tiveram a inteligência de limitar a entrada da galera pra que não ficasse daquela forma, sabe? É melhor tumulto lá fora do que lá dentro. E foi assim, acho que foi necessário, sabe, chegar a esse ponto de barrar um pouco a entrada do pessoal pra dar uma segurada, porque senão, cara, ia ficar, já tava insuportável. Não tem ventilação naquele espaço, a ventilação lá não existe. Então, assim, sim, tava quente pra caralho, assim, tava muito quente. Uma hora que deu uma aliviada foi na parte que o espaço das palestras, que estava mais fresco, até porque não tinha tanta gente. Mas na área geral, nos corredores e na feira em si, cara, tava insuportável. Não, Sorg, na área da palestra tinha bastante gente, só que não estava insuportável porque tinha ventilação. Uhum. Entendeu? Tava glacial lá. Tava, cara, tava assim. Eu vou a HDR tremer de frio. Não, mas mas tu poderia tremer de frio porque tu tava imitando o Cid Moreira. Fantox! Porra, que boa vergonha, cara. O HDR. Eu fui fazer uma. Tipo, todo. Acabou, né, a parada, né? E abriram pras perguntas, né? Ah, quem quer fazer pergunta, né? Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro. Eu vi neguinho levantando a mão. Falei, não, levantar primeiro. Levantei a mão e tal. Aí o HDR já se armou, né, cara? Né? Eu sou o Dario do bairro dos Enxutos e tal. Aí ele começou a dar risada, cara. Aí ele começou a dar risada, ele não se aguentou, só de olhar pra minha cara. Aí ele. Eu peguei. Eu não lembro se eu fiz a pergunta depois. Eu falei, sou o Dario do Baile dos Enxutos e tal. Aí ele, não, você vai fazer a pergunta, mas você vai fazer a pergunta com a voz do Cid Moreira. Aí, esse cara, eu imito o Cid Moreira. Aí, faz aí. Aí eu fiquei um pouquinho de vergonha, né? Aí eu, HDR, você é fantástico. Aí. Muito bom, muito bom. Aí eu ia fazer a imitação, fazer a pergunta com imitação, né? Só que o HDR não parava da risada. Aí eu falei, não, eu vou. Eu falei, não, eu vou parar, senão eu não vou conseguir fazer a pergunta e nem você vai responder, né? Mas, ô inferno, se liga, cara. A hora que a gente chegou, o Sorg pegou, foi lá, cumprimentou o HDR, tal, tudo bem. O HDR, a parte que me viu, cara, ele só ficou olhando pra minha cara, assim, apontou o dedo, aí eu. Vamos. Fantástico. Aí pronto. Muito bom. Aí ele começou a rachar o bico. Aí ele chamou a senhora HDR. Ele me disse de Moreira, tá ligado? Eu com maior vergonha, todo mundo olhando. Porra, mim, ninguém tá ligado? Isso não, né? Não, cara. Ah. Cara, isso aí foi mídia pra caralho, né, velho? Aí sim, chegava o pessoal de outro podcast. Aqui, ó. Live dos Enxutos. Live dos Enxutos aqui. Pode crer, não, cara, pode e crer. Aí não, e aí foi tu que ainda falou, né? Ah, quando tu vai no baile dos Enxutos, tu participou. Eu, porra, do podcast, né, porra? Deixa isso claro. A gente ganhou a melhor propaganda que a gente podia ter na palestra do HDR, porque no final, o HDR, na hora que ele parou de rir, né? Não, sai de palmas aqui, o Joker do baile dos Enxutos, né? Ganhamos propaganda, cara. Foi muito bom, cara. Ah, cara, só, antes. Ô, Léo, seguinte, eu não fiz chapa branquismo, não, viu? Vamos explicar esta porra. Sim, eu estava falando que a editora está sim tratando os personagens como franquias. Até porque eles pertencem ao Warner. Mas, cara, ao mesmo tempo eu respeito a posição dos artistas que não querem trabalhar com esse formato. Uhum. Agora, eu tô dentro, cara. O que eu quero é ganhar dinheiro, quero trabalhar. Sabe? Especifiquem para os ouvintes que não estavam no dia. Vamos lá. Eu tentei extrair insider information do HDR, formulando minha pergunta com base na palestra dele. O que aconteceu? Ele tava falando sobre a questão do novo artista, né? O cara que quer ser quadrinista, as qualidades que ele precisava ter, o que ele precisa avisar pra carreira dele e tal, né? Mudanças que acontecem dentro das majors. Eu aproveitei e perguntei o seguinte, falando da DR. Hoje a gente tá vendo mais mudanças acontecendo nas majors. Que é essa questão da forma como, especialmente a DC, né? Como eles estão tratando os personagens. E isso está mudando a forma de trabalhar com os desenhistas e está deixando um monte de gente descontente. Que é aquela coisa de ser pauleira, produção, né, cara? Muda, o cara pega a página, não, muda isso aqui, deixa o super-homem com a cara do Harry Potter e volta e tal. E um monte de gente não está gostando. E eu perguntei isso pro KDR. Falou, o cara que vai hoje para... De repente hoje tem uma pretensão de trabalhar numa major, o que que ele tem que esperar disso? Aí o HDR sabiamente respondeu que os caras estão tratando os personagens hoje como franquias, mais do que nunca, né? E o negócio é o seguinte, cara, você quer trabalhar nesse esquema, bem, não quer trabalhar, tchau e bênção. É que tem gente, como eu falei, tem gente que sai numa boa, porque vê que isso é realmente só mais um trabalho. Exato. Tem gente que quebra o barraco, né? Exatamente, e a questão da... Aliás, isso é uma coisa que me surpreende até, cara, porque assim, surpreende naquelas. Você vê muito o profissional nessa hora. O cara que realmente tem uma postura profissional, ele vai falar, não estou satisfeito, vou pegar minhas coisas, vou sair daqui, acabou. Como fazer um paralelo? Como se eu tô numa empresa, eu tô sossegado, eu não vou sair berrando na porta, isso aqui é uma merda, meu chefe é filho da puta. E é mais ou menos o que os caras estão fazendo, né, bicho? É. Tem gente que tá saindo numa boa, tem gente que tá saindo que é caneco, que nem o Life. É, xingando muito. Mas esse cara não é parâmetro, ele dirige desenhando. Ele sai brigado de toda editora que ele entra. Ele sai brigado de toda editora, cara. É, isso aí. Então, não... entendo uma coisa, não foi chapa branquismo, então, tá? Não, eu sei que não foi chapa branquismo. Eu só quis polemizar, porra. Na minha opinião? Polêmica da audiência. Se fosse, o Léo é uma deixa horror, né? Se eu fosse chapa branca, eu não tinha chamado meu amigo Mike Deodato, chamado ele de puta paga no meu podcast. Então. Já tá bem claro. Boa. É argumento irrefutável, HDR. Bom, galera, vamos falar o seguinte, tirando o Inferno e o Moi, pra eles continuarem morrendo de inveja. Eu queria que vocês, começando pelo nosso convidado que não para de falar aqui, eu queria que vocês falassem assim o seu highlight do evento, aquela coisa que você achou foda, assim, o que teve de melhor lá na feira. Começando pelo seguinte, por favor, meu caro amigo. Unanimamente, foi a cosplay da Yonflux. Certeza? Não, cara, não tava gorda? Deixa eu te interromper rapidamente. A DR, você que tava na New York Comic Con. Cosplayers de lá versus cosplayers daqui. Tá falando das meninas, pelo amor de Deus. É, das femininas, né? Sim, Não, porque é que senão vocês estão que nem o MDM lá, que faz o come, joga do barranco, tudo só com marmanjo. Não, a diferença é que a gente gosta de mulher mesmo. Barbaridade. A gente então... quem? Tá, deixa o HDR falar, porra. Cala a boca, inferno. Diga. Bom, então, quer saber comparando? Comparando, na lata, quem ganha? Olha, em matéria de estadia, as americanas. Em matéria de silhuetas brasileiras. Mas quando tem os... Quando tem os Trubufu, é dos dois continentes. Aí temos Sailor Moon baleia. Mas, aí é papo, velho. Aí nem depois de uma cana no final de semana. Caralho, eu lembro dessa Sailor Moon que o HDR tá falando, cara. Foi num evento aqui de Porto Alegre. Cara, Eu tinha pegado o desenho com o Daniel. Aí. Ele tava dando tchau, tava no final do evento já, né? Tá, falou então, um abraço. Aí eu chego pra passar na frente, assim, a Sailor Moon. E aí, irmão? Final de evento. Sailor Moon, baleia. E aí, tu ia? Cara, sabe o que eu lembrei agora? Do Robin transgênero, lembra daquilo? Robin transgênero. Porra, lembro. Cara, come quanto daqui de Porto Alegre, né? Que uh-huh. Não sei se eu acho aqui. What the porra is that? Tenso, velho. Mas em termos de qualidade, HDR? Qualidade de... Andrógeno, né? É, cara. Encontrei aqui, deixa eu mandar. Tu ainda tá falando de cosplay, pô? É porque eu tô aguardando o Léo voltar. Ah, graças a Deus. Ele voltou. O Segui ia falar. Ah, é verdade. Aí, eu ia pedir pra voltar a falar. Ninguém entendeu porra nenhuma, Léo. Segui, manda aí. O que você achou de tirando aí um flux? Beleza. Pô, achei o evento bacana, no geral. Eu dou destaque pras palestras, cara, foram fodas. A do Guzman, a do Beirute, a do HDR também. Pô, foram fodas pra caralho. Acho que é convivência com o resto da galera lá, conhecer o pessoal. Acho que isso foi o ponto mais positivo do dia, assim, na minha opinião. E se o Moy estivesse lá, cara, o ponto positivo dele ia ser o Aranha Escarlate. Puta que pariu. Tinha dois aranhas escarlates. Cara, eu vi que vocês falaram que cara, dois aranhas escarlates. Por que esses caras têm a cabeça, cara? Merda, o mesmo cara. Que o Aquaman. O mesmo tá... lá. Mesma coisa. O Aquaman parecia o Pablo do Qual é a Música, né? Eu mandei aí pra vocês aí o Robin andrógeno. É muito pior do que você imagina, porque esses dois aranhas escarlates. Na verdade, eram. Se analisa fora do personagem. Eram dois marmanjos de colete vermelho semi-transparente. Ai. Cara, caralho. Era muito horrível. Tirou foto? Meus olhos migraram por dia depois. Mas eu agora quero que o Joker. Joker, por favor, seu highlight do evento. Cara, assim, tiveram pontos altos, assim, o evento, cara. Cara, uma das. Eu comecei a rachar o bico, cara. Quando o Sorg pediu aquela pintura do Batman, né? Que o Daniel fez. Então tem no fundo lá, né? Só a silhueta do Batman, do lado dele o Robin. Então o Robin pulando do prédio em várias fases dele, né? Até chegar a Batman. Aí o Daniel assinou lá, tá, um abraço pro Sorg, blá blá blá. Só te interromper. Assim, você quer o autógrafo? É isso sério mesmo, ou isso zoado? Mesmo. Aí ele pegou, fez um balãozinho assim no Batman escrito: Robin, você é só um menino. É verdade, cara. Aquela é única, aquela é única, sabe? Ah, sem contar que perto do autógrafo dele, ele colocou uma setinha no pinto do Batman. Isso. Não, cara, tu quer saber uma pior? Teve um cara conhecido meu, que é professor de uma escola de quadrinhos lá em São Paulo, ele levou pra me sacanear um exemplar de um negócio que eu patrão chamado Brasimon. Que é um gibi muito tosco que eu fiz pela Mitz, cara. A toque de caixa. Ele vem, autógrafo aqui, daí eu peguei eles e um caralho numa das gurias. Aí pronto, eu quero ver publicar essa merda fora na internet, ó. Toma. Tô Ai, bom. Fudeu, cara. Puta, velho. Dadá falando em desenho agora. Obrigado por me trollar também, no Daniel, no desenho do Sói. Então, eu ia falar isso também, cara. Eu ia falar isso também. A gente comprou o sketchbook do HDR. Aí o Sorg, né, não podia perder a piada. Falou assim, ó, eu quero... Faz pra mim o Homem-Aranha, só que eu quero com roupa vermelha. O HDR deu uma olhadinha assim, tá ligado? E o Sorg já tava achando um bico já. Aí ele... Não, então tá bom, então tá bom. Aí o Sorg... Não, é brincadeira. Não, agora eu vou fazer. Agora me espera, porra. Eu lembro que eu só dei uma olhadinha pra trás, porque o HDR falou assim, só que se foge aí, porque vai demorar e a galera vai ficar puta aí na fila. Eu olhei pra trás e tinha uma fila do caralho, cara. Cara. Na hora que a gente chegou, tava até tranquilo. Acho que tinha uma pessoa na nossa frente e já foi a nossa vez. Só que daí o HDR começou a desenhar de fato atrás do sketchbook. E nisso acumulou muita gente atrás da gente, cara. Tem que ir olhando torto. E a gente lá, né? Falando merda pra caramba, brincando, conversando, os caras atrás aí olhando, né? Caralho, esses filhos da puta não saem daí, eu quero. Porra. O detalhe, tinha uma mina muito zoada, dando uma ideia pesada no Léo, cara. Cara, eu vi isso aí, caralho. Eu tava rindo muito. Tá passado, velho. Eu percebi, cara. E aí, Léo? Foi? Cara, olha, eu já peguei pior. E pagou. Não paguei nada. Pegou tanto. Ô, Léo, não era aquela. Não era aquela lá que você me mostrou, não, né? Qual que eu te mostrei? Não, bicho! É. Não. Pelo amor de Deus. Cala a boca! Cala essa porra! A Stalker. Continuando. Cara, com o HDR ali foi tudo muito engraçado, tá ligado? Qualquer coisa que a gente falava, o HDR dava risada, e a gente ria, e não sei o que. Aí, Na boa, velho, nós temos que sair pra tomar umas uma velho. Puta, é o jeito, nossa, cara, é o jeito. Você tem a moda caralho, cara. Agora, pô, tem que parar pra bater um papo com calma, velho. Que aí vai ser engraçado, cara. Vai ser muita bosta. Gravar um podcast no bar, né? Exatamente. É verdade. Vai. Cara, só pra terminar. Eu tenho que falar. Depois da palestra do HDR e tal, teve a palestra do Sidney Guzman. Cara, ele falou uma parada, parece que ele tava conversando com o Maurício de Souza e tal, o Maurício falou assim, olha, em tanto tempo eu quero ser a Marvel do Brasil. Aí o Sidney falou assim, não, eu não vou deixar, você não vai deixar você lançar... A gente não vai publicar quadrinho mental ruim. Isso mesmo. Mas casamento da Mônica Jovem pode, né? Ratinho! Marveco! É só do podcast, cara. O Ultimate Hawkeye vai estar chorando. GDR, você conhece o Sidney pessoalmente? Sidney é meu amigo de muito tempo, cara. Meu amigo. Cara, ele adora aquilo, né, velho? O Sidney tem o melhor emprego do mundo, cara. Não, gente, é o mercado editorial, assim. Ah, sim, com certeza. Que é muito difícil vender os personagens com quem ele trabalha, né? É, cara, olha bem a liberdade que ele tá tendo, cara. Ele tá fazendo coisas que se tu olhar pra 20 anos atrás, nunca ia acontecer na maior de suas profissões. Sorg, por favor, o que foi de mais fantástico no evento pra você? Cara, como eu falei pra vocês, foi a primeira vez que eu fui, eu acho que... Não só na Fast Comics, mas em algum evento de quadrinho. Então eu tava igual meus moleques, assim, em loja de brinquedo, cara. Eu tava, assim, encantado. Eu tenho muita sorte de ter casado com uma mulher que me acompanha nessas paradas todas. Então, mesmo ela não sendo nerd, não sendo fã de quadrinhos, mas, assim, ela se divertiu pra caramba também. Então isso já me deixou muito satisfeito. Ela foi muito gente boa mesmo, cara. Eu vi que ela tava com uma paciência... Cara, é porque é minha esposa não, mas ela é fantástica, cara. Ela me acompanha nessas coisas sem conhecer e sem acompanhar, sem ler, mas ela é foda, cara. Isso tem nome, né? Se chama Matilha. Vai crescendo. Tu já falou que no ano que vem tu quer levar os sobrinhos, o filho. Pô, ano que vem vai meu moleque que nasce esse ano e vai meus dois enteados, se Deus quiser. Olha. E, cara, assim, foi um prazer enorme conhecer pessoalmente o HDR, poder conversar com ele, mesmo que tenha sido rápido. É, também tive o maior prazer de conversar rapidinho com o Perucci e com o Jamie Delano, que, assim, cara, foi do caralho. Pô, eu li as histórias do Hellblazer no final dos 80, começo dos 90, escrita por ele, assim, e conhecer o cara foi, pô, sensacional. Igual o Segui falou, as palestras foram muito boas do HDR, foi divertida pra caramba, super instrutiva, e do Beirute com o Sidão também. E sem contar os quadrinhos, né, cara? Eu leio essa porra desde os anos 80, eu sou apaixonado por isso, eu vou morrer lendo isso, e eu gastei muito mais do que eu podia, e não me arrependo. Foi foda, cara. Pra mim foi... os probleminhas que tiveram, essa parte das filas, da ventilação, da alimentação, sabe? Foram um aspecto de tudo isso que foi do caralho. Assim, foi esses problemas que a gente não passa porque a gente é imprensa. Cuidado. Tudo bem. Tá? Morro. Depois tá o Mon na fila da Multiverso Comic Con lá. Muito calma, bom. Isso vai mudar, amor. Calma. Eu no evento. O evento ganhou meu respeito assim que eu pisei lá dentro e eu vi à minha esquerda uma escultura do Rocket Raccoon e à minha direita uma barraca de Muppet. Puta, pode crer. Esse barraca de lugar quê? É de Muppet. Procura na internet. É o conceito sanduíche de presunto do Chaves, né, velho? O cara se contenta. Exato. Enfim, cara, assim, o evento tava exatamente igual do ano passado, em termos de layout de bias, tá? Mas, perfeito, realmente, não tinha o que mexer, tava ótimo do jeito que tava. Eu sou muito ligado em brinquedos caríssimos que a gente não podia comprar quando moleque. Então, pô, o stand da Limited Edition tava muito legal. Tinha a exposição lá de toys do cara, tava bem bacana. Os cosplays, cara, eu acho cosplay uma coisa muito divertida, mas eu acho as apresentações muito vergonha alheia. Mas tudo bem, foi bem legal. Punho de ferro. A do Punho de Ferro foi melhor, cara. O cara tava dando uma porrada no... Você viu essa, HDR? Cara, eu não consegui parar de trabalhar. Não, você não viu, você tava autografando, você não viu. Exato. Tinha outro jeito de fazer uma apresentação de punho de ferro. Eu vi ele circulando com a fantasia, mas eu não vi a apresentação. Ele fez uns catás, né? Se for o sujeito segurar tipo um quadro de pano com a cara do Galactus, com uma moldura de madeira. Ele foi lá, deu uma porrada... Ele dá uma porrada no Galactus de pano e machucou a mão. Ele saiu balançando a mão. Foi muito bom, cara. É muito bucha, puta. Cara, ele podia ter segurado a dor, né? Tipo... Entrar, sabe, no personagem. Se respirar do fundo, assim. Depois ele ia pro banheiro e chorava, porra. No palco, cara, ele começou a sacudir a mão. Tipo, ai. Meio Jack Chance, sabe? Total. As palestras, foi isso que vocês falaram mesmo? A do KDR foi muito divertida. Depois você fica suando, que eu falo que você faz a cronologia da sua vida e você fica caçando minhas frases. Não é caçando, já é bordão do PDE, cara. Olha aí, ó. Copyright. Então, e a do Sidney Guzman, aquilo que eu falei, cara, meu, é nítido que o Sidney Guzman adora aquilo, cara. Porque você vê ele de um lado pro outro com um sorriso no rosto, assim, cara, feliz da vida que você tá lá, entendeu? Você fala da Mônica, pra ele o olho dele brilha, assim, né, cara? É muito legal estar assim com um cara que tá curtindo tá lá, entendeu? Que realmente tá lá. Ele falou mais que o Beirute na palestra. O Beirute fala, porra. O Beirute, não sei se o Sidney não deixava ele falar. Assim, o Beirute é um cara mais reservado. Junta-se isso, o Sidney não ficar quieto. Pronto, né? A palestra foi do Sidney. Cara, foi muito legal. Pô, com certeza eu vou estar lá no ano que vem. Eu espero que eles consigam. O eu vejo uma coisa positiva, esse boom de gente que teve, apesar de ter sido uma droga pra quem se ferrou pra entrar. Acho que isso vai levar o evento a realmente crescer em termos de espaço, tomara, porque tem potencial pra isso. E basicamente é isso. Estaremos lá no ano que vem, com certeza. Victor, pessoal, algum... fala, tá? Estaremos lá e entraremos de graça novamente. Isso. Pô, alguém quer graça. Fazer mais? Alguém quer fazer mais alguma consideração a respeito? Eu comprei uma graphic nova do Capitão Marvel, da morte dele, cara. Tô muito feliz por isso. E é só isso. Parabéns, Segui. Fico muito feliz por você. Dessa feita, rumo a Comic Fest número 20, a gente encerra esse podcast. Na mansão, Wayne! Com. Bom, como é que chama aquele. Como é que chama? É aquele lugar que cuida de abelha? Aquele lugar o quê? Que cuida de abelha? Que cuida de abelha? Um criador, tipo, onde tem um criador. De criatura. Abelhódromo. Abelhódromo. Abelhódromo. Acupuntura. Colmeia. Colmeia. Já foi fora. Já perdi a piada já. É que tem alguém com som de fundo muito alto, cara. Nada, você tá fora da onde que você tá bem isso, porra. Ah, é que eu sabia, mas eu esqueci do nome. Mas por que quer saber? É porque ia fazer uma piada, mas passou muito tempo já, então não vai ter graça. Acabou virando uma piada involuntária. Que porra de meio é aquele que você tá falando pro Lula, cara? Então, não, cara, foi um exemplo, velho. Porra, vocês não entendem porra nenhuma, velho. Ele tava nadando a lente, cara. É o quê? Não, porque, igual o cara falou de renovar nossos leitores, o Lula, ele não sei o quê, eu... caralho. Você quer chamar o Lula pro podcast, Dadá? Cara, eu pensei companheiros. Isso, porra. Até quem chamou o Lula pra gravar com a gente? Pensando mais no podcast, podcast do melhor do mundo. Eu nunca vou participar de um podcast do MDM e nunca também do podcast do Bairro do Tenchoto. Volta pra mim, Gabriel. Do MDM eu não participo porque o MDM é de direita. O MDM tem um fascistinha de faculdade. Fascistinha de merda. Fascistinha de faculdade é foda. Com.